Ser lenha. Coge tudo. Sapato da mãe! Ai, botou tanta prega na tua mãe que molhou. Tudo merda. Evelyn, deixa ele! Vou. Tá gravando? Tá. Tá. Sim, tá gravando. Olha. Sim, tá gravando. Nós andamos aqui gravando agora no mato aqui, ó. Escusa. Fala algo, Marta. Tem muito vento e cê. Tá gravando. Redutando. Opa. Vamos venindo para cá. E desarrojando-se, vamos. Ah? Não tem fogo! Prima, o que que desapareceu com a tua coisa? Olha. Martim, e o Cristian? Não, como é isso que você faz para gravar o que? Como é? Mapa de sonidos. Mapa de sonidos. Não. Hola, Mariana. Mapa de sonidos. Aí, Evelyn. Aí, Evelyn. Está gravando, Evelyn? Sim. Estás no lugar? Ela está, só que está no celular. No outro lado do anelho, ali. Sim, ali fica legal. Sim, tem passarinho. Sim. Vamos lá no outro lado do anelho. Vamos lá no anelho. Na lagoa. Foi na lagoa do anelho? Sim. Vamos lá. Agora? Era aqui, daqui a gente vai fazer para lá. Pero Martins, que vão ir.